mãos para te adorar. Eu sei que os dias estão difíceis, mas não temo, porque tu és o meu refúgio. Quando olho as circunstâncias e os obstáculos, fico quase a perecer. Mas tua voz, de uma forma tão suave, está a me dizer: